Cinecast Especial, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Especial. Eu sou o Bruno Guter e aqui comigo está Luciano. Sempre no mesmo lugar. Harold Stricker. Olá. E meu xará, Bruno Costa. Olá, pessoal. E ouvintes, hoje nós resolvemos conversar sobre filmes que trazem apenas uma locação, um cenário. Mas antes desse papo, por favor, escute o recado de nossos patrocinadores, porque nós já voltamos. Oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento pop nerd, você acha em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internite, desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internite.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Baby, for you. Talvez o Bruno Costa possa explicar melhor o que é um cenário, o que é um mise-en-scène, uma locação, a diferença entre cenário e locação, entre algumas outras coisinhas, não é, Bruno? Rapaz, eu posso tentar, e vocês me ajudem a completar, então. Bom, o cenário é o seguinte, é um conjunto, na verdade, dos elementos visuais na tela para o espectador. Então, hoje em dia, a gente tem a questão tanto do cenário físico, criado, real, quanto do próprio cenário virtual, né? Muitos filmes, inclusive, têm adotado essa questão de criar um cenário virtual porque tornam, teoricamente, o filme mais barato. A questão das locações é quando você sai desse espaço ao qual eu estou me referindo e, por exemplo, pode fazer uma externa, pode gravar na rua ou prédios. Vamos dizer que seu filme vai usar uma ponte. Ou, por exemplo, é uma ficção científica e mostra um cenário, como Star Wars, tinha lá Tatooine. Usou um deserto aqui na Terra, obviamente, não foi para um outro planeta. Então, não necessariamente é aquele local de verdade na história do filme, mas um lugar parecido que está ali no storyboard, no contexto do filme, certo? Perfeito, é isso aí. A questão do mise-en-scène, na verdade, existia uma certa confusão entre teatro e cinema, até porque a palavra ela se originou do teatro, né? E depois foi incorporada no cinema. Pro cinema em si, são as disposições de elementos na cena, as quais vão interferir na narrativa do filme. A própria encenação em si faz parte do mise-en-scène. E, obviamente, a estrutura visual que você vê em tela também é parte do mise-en-scène. Então, dê um exemplo, por favor, Bruno Costa. Bom, a gente pode estar numa cena em que eu tenho uma escada, eu tenho uma pessoa na parte inferior da escada, uma pessoa acima. Pro contexto narrativo do filme, essa pessoa de cima pode estar dando uma ordem pra pessoa de baixo, essa pessoa de baixo acata, ela vem até o primeiro plano pra pegar alguma coisa. Então, a forma como está disposto visualmente, isso é mise-en-scène. Perfeito. Ficou alguma dúvida sua, Harold, ou sua, Luciano? Olha, eu sempre vou ter dúvidas sobre mise-en-scène. Quando eu acho que eu consegui entender o que é mise-en-scène, alguém chega e mata com a minha esperança. Essa relação com o teatro é interessante porque se nós associarmos a condição espacial do teatro ao palco, você tem um limite físico e você tem que preencher esse limite físico com a ideia de tempo. E pelas capacidades técnicas do cinema, desde a própria origem, é muito mais fácil para o espectador perceber essas características, essas mudanças. Daí que é tão natural associar o mise-en-scène com o teatro, para depois deslocar esse termo para o cinema. Talvez faça um pouco de sentido, pegando até o gancho do exemplo que o Bruno Costa mencionou, de como que você tem uma preponderância dos elementos espaciais em relação ao tempo, que tem que ser meio que subjetivo, tem que ser induzido e interpretado pelo espectador. É, porque visualmente eu tenho que entender a cena. Então, por exemplo, quando eu coloco, eu desloco um personagem para uma escada na parte de cima, eu visualmente estou dizendo para o meu espectador que ele está mandando, ele é, digamos, o topo da minha cena. Então ele manda na figura de baixo. Tô dando um exemplo bem básico, tá? Óbvio que existem narrativas diferentes. O de baixo poderia mandar no de cima, numa inversão de narrativa, mas eu tô jogando dessa forma, que o de cima tenha um domínio sobre a figura de baixo. Então, espacialmente, eu desloco ela pra cima na minha cena, pra que você visualmente entenda que essa figura de cima tem mais poder do que a figura de baixo, entendeu? E aí os objetos, a forma como eu vou dispor eles em tela, mise-en-scène no cinema, vai narrativamente criar esse conjunto pra quem vê. Que não é só o conjunto da oratória, mas é o conjunto visual do que é encenado, obviamente em cena. Exato, porque dentro desse contexto, o cinema tem uma característica que o teatro obviamente não tem, o que não significa necessariamente uma vantagem, que é o enquadramento. Quando você vê essa cena que você descreve, Bruno, por exemplo, no teatro, você tem uma visualidade integral. Você consegue ver todos os elementos acontecendo simultaneamente. Quem está acima, quem está abaixo da escada. No cinema, o diretor, a equipe técnica, pode te direcionar o olhar para um enquadramento, para um detalhe específico. O que não significa que necessariamente você saiu daquele cenário que é único ou daquela locação. Só que o cinema tem essa característica de especificar, de direcionar o olhar que, evidentemente, o teatro não tem. Não quer dizer, claro, que o teatro está fossilizado. Você joga uma luz em determinada parte do cenário do teatro e ali você tem a ação, o foco do que está sendo contado. Tudo que fica na penumbra fica para uma outra situação. É, o que a gente chama de extracampo no cinema seria exatamente essa que você está dizendo no teatro. O teatro tem muitas ferramentas, muitos truques, ele sim tem uma dinâmica única, muito especial e muito elegante. Perfeito, Harold. Refazendo então o meu raciocínio, porque eu concordo com vocês, não se trata de fato de uma evolução do teatro cinema em função dessas características. Eu diria que ao contrário, os filmes que nós vamos comentar neste episódio, eles se aproximam, são os primos mais próximos do que se entende por peças teatrais, porque as características são muito similares. Os recursos, inclusive espaciais, são muito semelhantes em função das supostas limitações físicas que, na verdade, agregam e mostram outras capacidades de interpretação, de aspectos técnicos de iluminação, por exemplo, que vão muito além de um filme que, por exemplo, passeasse por diversas situações espaciais, por diversos lugares que fossem. Perfeito, Luciano. Eu diria até que, nesse tipo de filme que nós vamos analisar, o domínio espacial é fundamental para que você possa direcionar o olhar do seu espectador para um entendimento ou para enganá-lo do entendimento real da situação. Não que os outros filmes não façam isso, lógico que eles fazem, mas é porque a gente está tratando de apenas um cenário em que provavelmente os personagens vão ficar muito próximos ou vão ficar muito juntos. Se você não os deslocar espacialmente de uma forma que existe uma construção tanto de poder quanto de relações entre esses personagens, você pode se perder no filme e causar um como é que eu posso dizer? Uma poluição visual. Uma poluição visual, é. Você não consegue jogar no enquadramento. É uma coisa até que o Kurosawa fazia muito, né? Ele conseguia botar vários personagens dentro de enquadramento e estipular suas relações de poder apenas pela questão visual, pelos planos, pela forma como ele alinhava esses personagens dentro do próprio enquadramento. Esse tipo de filme bebe muito dessa fonte, de você entender o enquadramento, de você espacialmente dividir muito bem, estabelecer essa situação do mise-en-scène, de quem está com relação ao que, encenando para quem. É bem complexo isso, não é tão fácil quanto as pessoas talvez achem que seria fazer um filme até com um cenário só. Daí talvez, Gunther, respondendo sua pergunta, a grande característica e talvez o grande desafio e vantagem do filme que consegue se desenvolver a partir de uma locação ou de um cenário é essa arte da condensação, de conseguir fazer toda uma história, um conjunto de personagens se articular num espaço tão limitado. Perfeito. E eu acho até que essa questão teatral, a gente pode também citar aqueles sitcoms americanos, né? Aqueles seriados, né? Friends, Um Amor de Família e por aí vai, que é basicamente um cenário também. Cruz credo. Cruz credo. Coisa horrorosa. Desculpe aí quem gosta. Mas olha, tem uma coisa interessante. Pensem só, ouvintes. Se um diretor se propõe a construir uma história com apenas um cenário, ele tem que ser muito criativo com as tomadas. Ele tem que dinamizar aquilo, não pode ficar parado. Claro que no início do cinema era sim um cenário e era sim uma câmera parada. Mas estou dizendo do cinema contemporâneo nosso. Puxa, ele tem que inventar ângulos de câmera, situações que possam remeter a um tipo de abordagem diferente, ou um close muito fechado, ou uma panorâmica. E por que ele faz isso? Porque naquele momento aquele close fechado era muito importante, ou porque, o contrário, a panorâmica naquele momento era muito importante. Em filmes com um cenário só, você vê o bom diretor, claro, explorando aquele único cenário das maneiras mais criativas possíveis. Eu iria até mais longe, Harold. Eu diria que o diretor bom consegue transformar o cenário nesse tipo de filme em um personagem. Ele deixa de ser apenas um cenário, ele passa a ser um personagem do filme. Verdade, verdade. E vou te falar, para alguns tipos de filme é um personagem fundamental. Tão importante quanto o protagonista, tão importante quanto qualquer um. Porque quando a gente tem um cenário só, a sua história, como o Harold falou, ela tem que ser contada ali. Então, se ela tem que ser contada ali, existem vários elementos que provavelmente vão ser utilizados pelos personagens, pelos atores, enfim, para contar essa história. Eu lembro muito, Harold, do filme Deus da Carnificina, que a gente fez até um programa no Cinecast. O Luciano acredita até que estava naquela ocasião, né, Luciano? Sim, eu era que chorava e bebia vodka. E é interessante que, se a gente pegar para analisar, o Polanski, ele consegue, dentro daquele cenário, fazer com que o apartamento ganhe vida. E dependendo da situação às quais as personagens estão envolvidas, conforme a raiva entre eles vai crescendo, o ambiente muda. E muda de uma forma tão dinâmica, tão fluida, que você não percebe até que já é tarde, que a coisa já aconteceu. Isso que eu acho legal. Foi o que o Gunther falou. Vira um personagem, vira uma coisa viva, orgânica. Isso é muito bacana. Agora, os ouvintes talvez estejam se perguntando: por que diabos o Cinecast resolveu fazer um programa sobre filmes de um cenário apenas? Aí eu posso começar a responder essa pergunta, não vou respondê-la totalmente agora, mas posso começar dizendo que existem, é claro, vantagens e desvantagens quando a gente pensa num tipo de filme dessa forma. A principal vantagem é que, o Harold já respondeu parcialmente, é que o diretor pode mostrar ali criatividade na hora de fazer ângulos de câmera. Não é simplesmente criar points of view, né, o famoso ponto de observação da câmera, ou então aqueles plongés, contra-plongés que o Bruno Costa tanto adora, ou simplesmente só para economizar dinheiro, o orçamento do filme não é tão grandioso, eles ficam mais limitados naquele cenário mesmo, né, um cenário, no máximo dois. É importante a gente dizer que tudo isso é cinema, e o Cinecast fala de cinema. E, poxa, vocês veem alguma vantagem, além dessas que eu comentei, para ter essa escolha de fazer esse tipo de filme? Algumas. Entre as que nós já mencionamos, que são as capacidades de direção de quem se propõe a fazer um filme desse tipo, e da interação com o meio, que foi mencionado pelo Bruno Costa genialmente, há também outro critério que salta em todos os exemplos, ou na maioria dos exemplos que nós mencionaremos, que é o enaltecimento da encenação, ou seja, a valorização dos personagens, seja na representação feita pelos devidos atores ou na profundidade que cada personagem terá na história. Quando você cria um filme que tem muitos deslocamentos, dilui-se a capacidade de interpretação em função da plot, dos próprios espaços, do desfecho do filme, e você acaba talvez, se não percebendo, não reconhecendo detalhes que você veria de uma maneira muito mais desenvolvida se os atores estão confinados naquele cubo, naquele quadrado. Eu, pelo menos, enxergo em todos os filmes que me remetem à memória com essa característica, grandes atuações. E grandes diálogos também. Exato, é verdade. Você colocou um segundo ponto, além da atuação, o roteiro muito bem desenvolvido. Verdade, Gunter. Beneficia muito o diálogo esse tipo de filme mesmo. Com certeza. O que eu percebo também é um carinho maior entre diretor e atores. Existe, parece que, um envolvimento maior nessa situação. Não que os outros filmes não tenham, lógico que eles têm, mas, por exemplo, eu não consigo enxergar um Nolan fazendo um filme como esse, de um cenário só. Eu, inclusive, foi uma discussão que eu tive com o Harold. Eu acho que ele não joga a favor das suas personagens, ele joga a favor da sua história. E um filme como esse, na minha opinião, pede muito dessa carga de interpretação que o Luciano falou, porque é tudo praticamente focado dentro daquelas personagens, dentro daqueles atores que vão interpretar, obviamente. Né? Que é característica do teatro ressignificada no cinema. E aí fica o primeiro desafio para os ouvintes, um filme do Nolan com essa característica, ou até do Ridley Scott, que era um cara também não muito afeito com as atuações ou do cuidado com os atores. Será que existe? Perfeito. Provavelmente, então, chegamos a uma conclusão. Filmes de um cenário só exigem um diretor interessado na alma humana. Exige um diretor de ator. Porque muitos diretores, eles não dirigem atores, eles simplesmente conduzem. São maestros do roteiro que, sem criticar ou até mesmo elogiar, são estilos. Existem diretores que têm um estilo de apenas conduzir o roteiro à maneira como ele deseja, ou diretores que estão abertos à improvisação e a tirar o máximo de cada ator. O que não significa que são diretores ruins, muito pelo contrário. Há filmes em que essa característica é fundamental para o sucesso da história, mencionando inclusive esses dois nomes que nós citamos. Há, em compensação, outros diretores como o Scorsese que deixa correr solto. O ator vai improvisar da melhor maneira que ele conseguir. Sei lá, Tarantino criando personagens a partir das características dos atores, qual tipo de diretor se adapta melhor a essa circunstância? Essa é uma pergunta que talvez não tenha resposta. Talvez tenha nos comentários desse episódio. Mas enfim, são diretores com características específicas que fazem esse tipo de filme dar certo. É, o que me leva a crer também é que não é qualquer ator que consegue pegar esse tipo de desafio, né? Filmes como esse exigem atores que têm um range dramático, bom, isso na minha visão, né? Maior. Como a gente falou, é muito em cima da atuação, muito em cima o tempo todo. Se você não tiver um cara que tenha a capacidade, esse range dramático, como eu tô falando, que consiga entender a proposta do diretor, geralmente nesse tipo de filme, e passe ela em tela, o fracasso do seu filme, ou o não convencimento do espectador daquela situação, é muito grande, porque como não existem outros efeitos, como não existem outras situações que consigam maquiar aquilo de alguma forma, você fica muito preso ao que o ator vai te entregar naquele momento, né? É, você precisa de atores que tenham um mínimo de experiência em teatro. Isso é importante mesmo, porque como a gente já falou desde lá do início desse programa, você tem que ter uma noção espacial não apenas do diretor, do ator também, e o aproveitamento ao máximo de iluminação e de tudo. Então, é tudo muito complexo. Parece que é fácil você fazer um filme de uma cena só, mas não é. Às vezes é até mais difícil. Porque você está limitado ao espaço físico, você tem menos câmeras, por exemplo. Vou colocar um quarto elemento, além de ator, diretor e a própria condição técnica do espaço, como você disse, host. Há também a capacidade do espectador. Porque há muitos filmes que se propõem a um cenário, a uma locação, e além disso, se propõe ao minimalismo, ou seja, usar a menor quantidade de elementos possíveis. Isso cobra do espectador uma capacidade de abstração muito maior, de reconhecer no invisível um contexto, um cenário, uma circunstância. Então, além de diretor, além de ator, além de condições técnicas ambientais, o espectador tem que estar preparado. E sabemos que nem todos estão. Mais alguma vantagem? Cara, eu acho que vantagem é a questão de grana também, né? Com filmes assim, você geralmente consegue um orçamento mais baixo, né? Porque trabalhar com um cenário ou com uma locação, em vez de várias, tem que viajar, tem que levar a equipe. Isso é uma vantagem para determinados filmes, né? Você poder fazer com menos grana, poder fazer com um orçamento mais baixo, até para vender o teu produto na hora do pitch, que é a hora que um produtor, né, ou alguém que está querendo produzir o filme apresenta a ideia para que ela seja comprada pelas pessoas que realmente vão injetar dinheiro, você pode usar isso como um argumento, né? Olha, você não vai gastar tanto, por quê? Porque é um cenário, pode trabalhar com uma equipe mais reduzida, enfim. Até na hora de você fazer, de repente, o próprio storyboard, você tem alguns ganhos, né? Pelo menos na minha visão. Eu acho que isso é relativo, Costa, essa questão dos cenários. Se for locação, tudo bem. Você economiza bastante. Se for um lugar público, providenciar autorização das autoridades locais para apenas um local, marcar a gravação, ok, você faz, finaliza. Agora, se for um cenário apenas, dependendo da complexidade do cenário, pode sair mais caro do que vários pequenos cenários, ou até mesmo vários remendos digitais, né? Porque você mesmo já disse que hoje usa-se muito cenário digital. Por isso que eu usei a palavra. Geralmente, o orçamento para a produção do filme é menor porque justamente se trabalha com um cenário. Se você for comparar projetos parecidos em que um usa um cenário e o outro usa vários, provavelmente esse que usa vários vai sair mais caro. Geralmente é assim. Óbvio que você falou um ponto importantíssimo. Dependendo do projeto, pode ficar caro. É óbvio que pode, mas geralmente ele é mais barato do que você fazer em várias locações, vários cenários, por motivos óbvios, né? Até porque superproduções, e principalmente filmes épicos, você tem uma cidade cenográfica ou um grande salão medieval, alguma coisa nesse sentido, construído para apenas uma cena de, talvez, 2-3 minutos. Exato, exato. Por isso o recurso hoje que muitos estão utilizando do digital, justamente pelo que você falou. Por exemplo, um filme que usou esse recurso de construção mesmo, do cenário, de fazer fisicamente a coisa, foi o Hércules, do Dwayne Johnson, o The Rock. O Brett Ratner fez questão de que fossem construídos os cenários e tal, para que a coisa fosse o mais real possível, porque ele não queria utilizar o recurso do digital. Agora, por exemplo, em Gladiador, que foi um filme que a gente analisou, muitos dos cenários ali vistos são digitais. É, complementos digitais, né? Os cenários foram construídos, mas, por exemplo, parte do público ali foi incluído digitalmente. É removido uma sombra, é removido alguma coisa ou outra de um cenário, de uma tomada que foi feita, que o diretor não quer, ou até mesmo incluído alguma coisa, né? O maior exemplo disso é o George Lucas e as suas 1000 versões para cada filme dele, né? No caso do Ridley Scott, há coisas que deveriam ser excluídas e não foram. É verdade. Erros de continuismo. Sim, sim, sim. E é engraçado, por exemplo, falando nisso, que essa é uma tendência de Hollywood, e eu acredito que com o avanço tecnológico que a gente está tendo hoje em dia, isso só vai crescer. Na verdade, você vai ter filmes todos criados digitalmente que você nem diz. Você vai jurar de pé junto que ali está tudo criado e tal, fisicamente existe mesmo o local, e não existe. E vai ser uma constante. Eu acho que foi o Bradley Cooper que falou isso, que ele estava começando a se sentir mal de ter que contracenar com tanta coisa verde ao redor dele, com pontos de marcação. Cenários digitais são feitos dessa forma, é chroma key, você tem pontos de marcação, onde você está falando com nada e depois um elemento ali, um personagem digital é inserido. Ele até comentou isso e eu achei engraçado, né? Porque cada vez mais a arte de atuar para o outro e ter a resposta desse outro enquanto ator, e você poder improvisar, você poder ter essa liberdade de criar coisas, ela meio que vai se perdendo conforme a gente vai avançando com a tecnologia, né? Eu acho que isso é desculpa de ator que não é tão bom assim, sinceramente. Não, senhor, de forma alguma. O Bradley Cooper é um bom ator. Eu não sou ator, mas compreendo o que ele tá falando. É horrível você contracenar com nada. Teatro? Não, o teatro não é assim. Nos ensaios, principalmente, e por aí vai. Não é. O teatro está lá, sempre esteve, tem objetos em cena, tem criaturas, tem seres humanos. Não é a Deus dará. Por exemplo, Capitão Sky e O Mundo do Amanhã foi um dos primeiros filmes, acredito eu, em que o cenário foi completamente renderizado. Não tem nada ali real. Talvez um ou outro objeto, claro, que eles tenham que tocar, manipular, mas de resto não. É um filme bacana, é um filme legal, divertido, foi uma boa exploração da tecnologia. Com isso, claro, que eu não estou dizendo que eu apoio esse tipo de iniciativa. Acho que é degradante para o ator. O ator sofre mesmo. Eu concordo, eu acho que até o Bradley Cooper tem razão nisso que ele falou, porque, de fato, eu fico imaginando um cara como o Scorsese, que, como até o Luciano falou, que deixa muito fluir, ele gosta muito dessa troca entre os atores e tal. É complicado você atuar, você tá conversando, você sabe a resposta daquilo, mas qual a intensidade? Como é que você rebate isso, entendeu? Então existe, obviamente, né, o guia que eles chamam, acredito eu, que é a fala guia do personagem, do retorno e tal, o cara ouve e responde. Mas eu acredito que pro ator mesmo, o Bradley Cooper, inclusive, tem a formação do Actors Studio, que é reconhecida uma das grandes formações de atores do mundo. Eu acredito que pra ele deva fazer falta, ele deve perder muito com essa falta de troca, né, dentro da cena em si. Não, isso é uma questão de opinião, vocês não mudaram a minha cabeça. A opinião, cada um tem a sua, Gunter, claro, óbvio. Is there anybody out there? Então vamos começar por você, meu amigo Harold. Diga aí, escolha um filme que você acredite que possa entrar aqui nessa nossa discussão, que tem apenas um cenário, ou talvez uma locação, ou talvez um filme que você esteja confuso. Será que ele pode entrar? Não pode? E aí, o que você traz para os ouvintes? Ah, eu acho que esse daí é bem fácil, não vai causar nenhum estranhamento para nossa conversa. É um filme clássico de Alfred Hitchcock. É aquele chamado Janela... Não, não é o Janela, não. É o Psicose. Não, também não é. É o Festim Diabólico. Que nome esse filme tem. Titânico, né, Harry? É, pois é, em português é Titânico. No inglês se chama Acorda. É. De qualquer maneira, seja que nome tenha, é um filme de um cenário só, no meu entendimento, é um apartamento. O filme começa com uma imagem externa, é bem verdade. Está filmando a rua de cima para baixo, e depois ouve-se um grito, e pá, pronto, estamos num único cenário até o fim do filme. E na verdade, ele é um filme que ele tem cortes escondidos, mas que não são perceptíveis, né? Parece que é em tempo real o filme todo. Ah, sim. Isso é muito legal. É, mas esses cortes eram pra trocar o rolo de filme. Sim, mas pro espectador em si, tá em tempo real. Ele tá vendo o que tá acontecendo ali sem interrupção. Parece muito teatro, né, Harold? O que, é que a gente tá falando, né? O teatro é muito assim, não tem essa coisa, digamos, de interromper. Você tá vendo o que tá acontecendo ali, você vê a pessoa saindo, entrando e tudo mais, sem interrupção. Na teoria, né, obviamente. Faz algum tempo que eu vi esse filme, mas acredito que ele é, de fato, baseado em uma peça teatral. Olha, interessante. Normalmente é, viu, Harold? Diria que a maioria dos filmes que serão mencionados aqui tem origem no teatro. É interessante, então, ele até usar essa linguagem meio que pra emular o teatro no cinema. Olha que coisa fantástica, né, cara? Interessantíssimo isso. Além do tempo real, que é característica de alguns desses filmes, inclusive desse, outro aspecto que tem que ser considerado pra esse tipo de filme, de técnica, que são curtos períodos de tempo. A história ela se dá em períodos capsulares, bem limitados, horas, dias. Tem um filme que, se eu não me engano, chama até 127 horas. Isso, enfim, são curtos períodos, principalmente como acontece em Festim Diabólico. O tempo fílmico, que a gente chama, é o mesmo que o espectador gasta para assistir aquele filme. Exato. Ao pensar que não existe uma elipse de tempo tão grande, né? Você tem um domínio temporal muito maior. Então você consegue estipular o quanto de tempo realmente passou para aquele personagem e evita certas confusões. Alguns filmes não conseguem estabelecer muito bem o passar do tempo nesse tipo de situação. Esse tipo de filme, não, ele tem essa vantagem de conseguir estipular para o espectador, pelo menos a maior parte deles, exatamente o momento temporal em que o filme se passa. O Luciano falou uma coisa muito legal. Não existe esses elipses grandes de tempo, esse passar do tempo muito grande, né? Bacana isso, é verdade. E mais como licença poética do que análise cinematográfica, se nós derrubarmos a quarta parede, considerando que o filme está se desenvolvendo no ambiente só, nós estamos nesse ambiente. Isso é muito gritante no Festim Diabólico também. É como se nós estivéssemos lá junto com os dois criminosos, com todos os personagens, frequentando aquela sala, aquele apartamento, enfim. O Hitchcock, ele tinha muito isso de trazer o espectador pra dentro do filme, no sentido de você ser quase personagem ali, testemunha do que tá acontecendo. O próprio Janela Indiscreta, que o Harald até brincou, tem muito disso também, né? Assim como o próprio Festim Diabólico. É verdade, é verdade. Isso é notável em várias obras do Hitchcock, né? O Disqueme para Matar tem um quê também disso, né? Sim, é verdade. Talvez por isso, Harald, o plano sequência inicial sugira que a câmera de fora entre no apartamento, para que nós, espectadores, também adentremos o cenário do filme, cara. Olha, pô, é verdade, perfeito. Alfred Hitchcock está realmente emulando o teatro ali. Não está só se valendo de uma peça, não. Por quê? Porque nós não enxergamos o ambiente por inteiro. Sempre existe a remoção de uma parede. Ele nunca inverte o plano da câmera. Entendem o que eu quero dizer? A câmera não filma o ambiente com 180 graus de rotação. A quarta parede é aquela que está atrás de você, espectador. Ah, a quarta parede do ambiente, que você quer dizer isso? É literal mesmo. Caramba, é verdade, cara, é verdade. Olha que sacada bacana. É como se você estivesse sentado ali acompanhando aquela discussão e você fizesse parte do ambiente em si. Cara, que sacada, bicho. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito legal. Eu tô aqui pensando como o Costa, ele tá olhando pro próprio cérebro nesse momento. Tô olhando aqui pra imagem do filme parado aqui na minha frente. Eu nunca tinha pensado nisso, cara, mas é verdade. Agora a sua vez, Luciano. Que filme, nessa pegada, nesse estilo, você vai usar de exemplo para os nossos ouvintes? Sem sair da discussão, remetendo aí uma adaptação teatral para o cinema, a questão poética da quarta parede que fechou o bloco anterior, Esperando Godot, uma peça do Samuel Beckett que virou filme em 2001 e que de fato não há parede, porque o cenário não sugere, ele é cinza, ele não tem horizonte. E outra característica desse tipo de filme, para alguns já mencionado inclusive, é um cenário extremamente minimalista, desculpa a redundância. Mas há o quê? Há um caminho de terra, uma árvore e alguns personagens. Pura e simplesmente, mesmo enquadramento no sentido de não haver aquela parede que nós nos referíamos, mas também não tem cenário praticamente, tá tudo focado nos atores. E aí, um show de interpretação, o roteiro de algo fantástico, relacionado à própria questão metafísica de existência do homem e de Deus, vale muito a pena e se encaixa perfeitamente na discussão. Você acha que o debate do filme exigia esse tipo de abordagem? Sim, porque a história, considerando que é uma adaptação teatral, ela advém de um movimento que chama Teatro do Absurdo, Harald, que é existencialista e niilista. Contando a sinopse do que acontece, eles estão todos os dias esperando o tal do Godot, que pode ser uma corruptela de God, Deus, e não aparece o tal do Godot. Eles encontram outros personagens e discutem sobre esse cara que nunca aparece, sobre si, sobre o motivo pelo qual eles não se suicidam, enforcando-se no único elemento que tem no cenário, que é a árvore. Enfim, tem tudo a ver, sim, cara. O diálogo foi construído, óbvio, por uma peça teatral, mas quando se transformou numa película cinematográfica, vestiu essa roupa de um único ambiente, de uma única locação, porque o foco talvez nem fossem os dois personagens, os dois protagonistas, fossem as conversas diárias que eles teriam esperando esse maldito Deus que nunca apareceu. Será que esse filme tem um quê de Dogville, do Lars von Trier? Lars von Trier, como preferirem. Mais uma indicação. Os ouvintes que não assistiram o Esperando Godot, pela sua descrição, não se identificaram, não puxaram lá da memória Dogville, que eu tenho certeza que muitos ouvintes do Cinecast ouviram, porque tem essa questão do cenário minimalista também, ser um ambiente fechado, não ter as paredes, ser uma coisa mais teatral mesmo. Será que não é por aí? Não é essa pegada artística? É possível, relacionado à transcendentalidade. É claro, tem algumas diferenças técnicas, mas a mensagem do filme, o roteiro, traz consigo algumas similaridades bem interessantes. É óbvio, vão ser desenvolvidas nos comentários, mas essa questão de existencialismo eu consigo enxergar também, Gunter. Ah, excelente, excelente. A gente pode até perguntar para os ouvintes, né, quem quiser participar dessa discussão, se os filmes são realmente parecidos ou não, se tem a mesma pegada. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. É interessante a gente ter a visão também de vocês que nos escutam. Perfeito. Bom, eu não vi Esperando Godot, mas eu vi Dogville. Eu vou aproveitar o ensejo para comentar um pouco sobre esse filme. Claro, por favor, Harold. É um filme cru. E cru aqui é uma palavra excelente, porque aquela vila está sendo desnudada para nós. Todos se conhecem, todos sabem o que o outro está fazendo, justamente porque estão confinados em um ambiente pequeno, esse vilarejo. E a maldade que é criada, gerada em cima daquela mulher que aparece na vila, é de uma... Não consigo escapar da palavra, é de uma crueza impressionante. É um bom filme do Lars von Trier. Ele recebeu muita crítica, eu não entendo por que as pessoas não entendem a leveza artística que o filme tem. É tão claro, é tão objetivo o que o Lars queria mostrar nessa peça de arte que ele fez, que eu não entendo. Independente se você gostou ou não, mas a mensagem está clara ali. Inclusive a forma como ele usou para passar a mensagem. E é tão teatral, né? Inclusive por conta do cenário. Tudo tem um porquê, independente se você gosta ou não. Há um motivo para isso. Perfeito, perfeito. Acho que todo cinéfilo deveria ter isso a ferro e fogo no cérebro. É verdade. As pessoas têm que assistir os filmes sem tentar, nos 15 minutos, 20 primeiros minutos, dizer se gosta do filme ou não. Espera o filme terminar. Espera aquela história dar uma descida na sua cabeça. Abraça um pouco a história, que aí você vai dizer se você gostou ou não. Não fica julgando o filme antes dele terminar. Mesmo que o filme não te leve a lugar nenhum? Por que não? Mas espera o filme, às vezes tem um motivo para aquilo. Gente, é uma história, é um método que o cineasta está usando para contar uma história, então... E às vezes o filme realmente não precisa te levar a lugar nenhum, né? Principalmente os desse episódio. Também. Bruno Costa, você que tá aí feliz, contente, diga aí, um filme que tenha um cenário apenas ou uma locação para os nossos ouvintes, vai. Eu que estou aí feliz, contente, esse Gunter, eu vou te falar. Eu lembro muito de A Noite dos Mortos Vivos, senhor Gunter. Não é só de um cenário, mas... É, mas digamos que 85% do filme se passa numa mesma locação, no mesmo cenário, que é a casa, né, enfim. Poxa, Bruno, mas tem tantos filmes aí que tem tanta parte técnica mais apurada, como o próprio Janela Indiscreta, dito pelo Harold, o próprio Deus da Carnificina, que eu já citei. Por que você escolher A Noite dos Mortos-Vivos? Ora, porque eu queria trazer uma coisa interessante aqui, que às vezes com pouca grana e uma baita criatividade... Você também pode criar boas histórias, mesmo que elas sejam num único ambiente. O que vale em determinados filmes que têm essa proposta não é o quanto você vai gastar de grana, não é se você tem o melhor equipamento, mas se você tem uma boa história e se você tem atores que realmente querem fazer aquilo acontecer, né, de alguma forma. Ah, mas hoje a gente pode julgar que a atuação de um foi pior, que a do outro não convence e tudo mais, mas a verdade é que A Noite dos Mortos-Vivos em si criou uma forma de se fazer filmes que depois outros filmes iriam copiar. O próprio Judge Dredd, que é um filme que o pessoal gostou bastante, o atual, ele tem uma fórmula de enclausuramento que vem da Noite dos Mortos-Vivos. Assim como vários outros filmes buscaram um orçamento mais reduzido, mas em cima de enclausurar não só os personagens, como você também, espectador, né? Caramba, Bruno, eu ia puxar aqui em seguida o aspecto da claustrofobia nesses filmes, mas enclausuramento é um termo imbatível, é verdade. Este filme, Quarto do Medo, Enterrado Vivo, e sim, por aí vai, cara. Nossa, Enterrado Vivo é o exemplo extremo do que a gente está falando aqui. É impressionante esse filme. Não é lá essas coisas, mas como experimentação dessa proposta, é perfeito. O próprio Dawn of the Dead, que é a continuação do Romero, apesar de ser um shopping center, você está limitado numa área bem definida durante o filme. E você tá angustiado nesse lugar, você tá enclausurado, você tá confinado, você tá capsulado, cara, nesse lugar e não consegue sair. E veja só, Luciano, o quanto é interessante estar enclausurado, tanto pra você quanto pro personagem, né? É algo interessantíssimo em termos de empatia narrativa. Você consegue se comunicar ou se conectar muito rápido com quem tá assistindo porque você cria tensão, e é uma tensão natural. Porque como que sai dali? Como que ele vai fazer para sair dali vivo? Ou com o problema dele resolvido? E isso cria a tensão que muitas vezes é o que leva o espectador até o final do filme. Às vezes o filme não tem um roteiro brilhante, mas ele tem uma situação de enclausuramento tal que te cria uma ansiedade pela resolução do problema. E a gente sabe que a resolução do problema, geralmente nesse tipo de filme, ela só vai vir no terceiro ato, que é onde tudo se conclui, né? Sim. Nesse tipo de filme, o tempo joga contra, cara. Sim, é verdade. E geralmente o maior problema é a convivência. É uma inversão de importância. O que está encerrado no cenário é mais importante do que aquilo fora dele. Ora, se uma invasão de zumbis estivesse realmente acontecendo no mundo, nunca prestaríamos atenção naquele foco, naquela casa, naquele grupo de sobreviventes. Sabe que outro filme tem exatamente essa pegada do primeiro filme do Romero, o primeiro filme de zumbis? É o Evil Dead, do Sam Raimi também, o primeiro filme dele. Tem uma cena ou outra fora da casa amaldiçoada, mas é basicamente aquela sala ali que se passa tudo, assim como no A Volta dos Mortos-Vivos, onde é uma sala de uma casa também, onde os personagens travam bastante diálogos e enfrentam todos os problemas do filme. E veja só, a gente está tratando aqui de um filme que tecnicamente pode não ser uma grande realização, que muita gente pode torcer a cara pela indicação, mas é interessante a gente pensar que não só de grandes histórias e roteiros mirabolantes e fórmulas sensacionais vive o cinema vive também de iniciativas como A Própria Noite dos Mortos-Vivos. E eu acho legal que se fale isso, porque muitos filmes hoje independentes, até pela falta de grana e tudo mais, são feitos dessa forma, são feitos em um único cenário, são feitos com uma situação que, por si só, já é intrigante para te levar até o final do filme. Eu acho que esse é um ponto positivo também para filmes que exploram esse tipo de situação, que é trabalhar em um único cenário. Is there anybody out there? E agora, ouvintes, seguindo essa questão do enclausuramento, dessa claustrofobia que o Bruno Costa trouxe aqui para o programa, eu falarei do 12 Angry Men, que é um filme que eu gosto muito do Sidney Lumet, onde nós temos a história de jurados que precisam chegar a uma conclusão se uma pessoa que está sendo julgada é culpada ou não. E ali você está num ambiente que é apenas uma sala, na verdade o filme é basicamente uma mesa onde as pessoas discutem. É totalmente fora de questão você sair daquela sala, porque eles precisam chegar a uma conclusão antes de abrir a porta e dizer ao meirinho qual é o veredito daquela pessoa que está sendo julgada ali. Aquilo que o Luciano falou no iniciozinho, onde os diálogos e as interpretações precisam ser bem conduzidas, esse filme é um espetáculo nesse sentido. Poxa, nós temos ali Henry Fonda fazendo uma belíssima interpretação. A direção do Lumet, que todo mundo já sabe que é um grande diretor de pessoas mesmo, né? Tem Um Dia de Cão, né, que já foi cinecast também, que tem um quê disso, porque tem talvez 80%, 70% do filme dentro daquele banco. Mas as pessoas estão ali com calor, estão com fome, estão com raiva, estão com pressa, alguns querem ir embora, outros querem justiça, outros simplesmente querem respostas. Todas as reações de cada personagem ali constrói a sua vontade de acompanhar aquela história simples. O julgado é culpado ou não? Isso é fantástico, esse filme é brilhante e ganhou até uma continuação anos depois, né? Porque o filme é original dos anos 50, quase anos 60, e foi ganhar uma continuação lá para os anos 80, para os anos 90. Também é legal, mas o filme original é muito mais bacana. Eu recomendo mesmo, eu recomendo e gostaria de saber a opinião de vocês. E se existe um filme que simboliza bem tudo isso que a gente falou, eu acho que é 12 Homens e uma Sentença. O Lumiere tem essa capacidade, né, de dirigir muito bem atores, de compor muito bem visualmente as suas cenas. Ele tem uma capacidade de dimensionalizar espacialmente o seu projeto de uma forma brilhante. Como ele compõe a tela, como ele divide, como ele pensa aspectos tanto de compensação de massa quanto da própria interação dos personagens entre si. O Henry Fonda tá sensacional nesse filme, tá? Genial, genial mesmo. Esse filme simboliza tudo isso que a gente tá falando. Se tem alguém que teve a capacidade de fazer um filme com todas as vantagens possíveis de um cenário, esse cara foi o Sidney Lumiere. Concordo, concordo. Vou pegar essa sua afirmação de conceito, Bruno Costa, e vou tentar usar os 10 dedos da minha mão para dar exemplos práticos de como funciona esse filme com tudo que foi discutido até então. Encenações maravilhosas, os atores estão muito bem desenvolvidos, o roteiro é fantástico, é muito intrigante, a reviravolta, o plot twist. O tempo corre contra, é um filme que encapsula, ele enclausura, eles querem sair daquela sala o quanto antes. O julgamento é indesejado para muita gente que tá ali. É um filme que condensa 12 atores no mesmo espaço minúsculo, com enquadramentos fantásticos, como você disse, por um espaço limitado. O ambiente interage com os atores. A cena da faca é um exemplo prático disso. E cara, eu poderia falar mais três, mas eu sou tão prostituta do Lumiere, eu gosto tanto dos filmes desse cara, que eu vou me reservar a minha insignificância de me limitar só a esses exemplos, porque existem inúmeros. Eu adoro esse filme e ele se encaixa e sintetiza perfeitamente esse programa. Ele é a essência desse programa, eu diria. E o Lumiere era um cara que ele tinha uma versatilidade cinematográfica muito grande, né? Ele me parecia ser movido por projetos, pelo desafio do projeto em si, né? O Hitchcock também tinha muito disso, de ser movido pelo desafio. O Lumiere tinha uma visão de cinema, uma visão de espaço, uma visão de personagem, de domínio do que ele queria exatamente mostrar, das intenções que ele queria te provocar enquanto espectador, que faz dele o tipo de diretor perfeito para esse tipo de filme. Porque ele consegue, num espaço, como o Luciano mesmo disse, minúsculo, dimensionalizar uma história fantástica e te fazer ficar preso ali, ficar tenso, ficar junto com os jurados. É como se você fosse o 13º desses homens ali. Se nós somos o 13º jurado, nós estamos ali para julgar não um, mas 13 pessoas. São 13 os réus. O réu propriamente dito e os 12 jurados. Uma análise da sociedade como um todo. Não só da triste história daquele garoto. Cada jurado tem as suas idiosincrasias, seus preconceitos, e eles acabam sendo expostos naquela maldita mesa depois de algum tempo de filme. O garoto é uma ideia a ser debatida, debatida por uma sociedade adoecida por conta desses preconceitos e esse individualismo mesquinho que tenta ignorar o óbvio de que nós vivemos em sociedade e devemos nos preocupar uns com os outros. Devemos ser justos, portanto. Eu diria mais, é como se você fosse a pessoa que está sendo julgada. Porque você quer saber o veredito a qualquer custo ali. Perfeito, pode ser até uma forma de você sair daquela situação que vai se tornando angustiante conforme o Henry Fonda vai tentando convencer, né? Então, cara, é um filme que, a gente volta a dizer, se o Cinecast de hoje tem um filme símbolo, chave, esse filme é 12 Homens e uma Sentença. E ouvintes, a gente poderia ficar aqui nesse programa citando quase uma centena de filmes, mas essa não é a proposta. Sabemos que ficou faltando nessa lista O Cubo, O Enterrado Vivo, 127 Horas, Arca Russa, A Sala de Fermat e por aí vai, né? O Clube dos Cinco, o clássico absoluto lá do John Hughes, os Jogos Mortais. Jogos Mortais, é. As polêmicas se alguns desses filmes são de fato de um cenário ou uma locação apenas, ou se não, não são. É, muita gente considera o Alien, por exemplo, né? Sim. É uma espaçonave apenas? Tem aquele filme japonês que deu origem ao Casa de Areia, que fizemos aqui no Cinecast muito tempo atrás. É o Mulher das Dunas, em inglês, né? Woman in the Dunes. Que seria um filme também que basicamente se passa em uma casa, num ambiente claustrofóbico. Não é apenas um cenário, mas é muito próximo. Tem um quê aí da Volta dos Mortos-Vivos e do Evil Dead. Um outro filme japonês chamado A Escola do Riso, que eu gosto muito, dá 80% dentro da sala do censor, entre o teatrólogo e o censor de teatro. Um curta-metragem nacional da Companhia de Humor Os Melhores do Mundo, chamado A Espera da Morte, que se dá dentro de um submarino russo, falado em russo por esses brasileiros malucos. A lista é infinita, de fato. Ou você me lembrou de O Barco, um filme de Wolfgang Petersen. É a história de uma tripulação alemã dentro de um submarino durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa, que relato! As conversas, os medos, as doenças, a clausura, a escuridão. Excelente filme. O Por um Fio, do Joel Schumacher, que tem o Colin Farrell lá naquela cabine telefônica. Quarto do Pânico, do David Fincher, que o Luciano citou. Cães de Aluguel, do Tarantino. Grande parte do filme se passa ali naquele galpão. As Aventuras de Pi, 90% do filme se passa dentro do barco, né? Exato. É, o 1408, o Devil, que de fato só se passa dentro de um elevador. Olha que coisa claustrofóbica, né? Perfeito. Procurem, vejam filmes, apontem filmes que ficaram faltando aqui na nossa lista. Talvez se algum filme que a gente citou que vocês não concordam aqui com a ideia, a proposta desse programa, deixem nos comentários, participem bastante. E vamos até o próximo, né? Até a semana que vem. Até a nossa próxima discussão.